Um projeto da Companhia Paranaense de Energia, Copel, realizado em parceria com 16 prefeituras paranaenses, reduziu em até 80% a conta de energia referente a semáforos instalados nos municípios. Nos últimos 3 meses, as lâmpadas incandescentes de mais de 14 mil semáforos do Paraná foram trocadas por lâmpadas LED. Além de iluminar mais intensamente, os LEDs consomem menos energia e apresentam maior durabilidade que as lâmpadas convencionais, reduzindo os custos com a manutenção dos semáforos. De acordo com o engenheiro eletricista da Copel, Ranoel Anderson, a economia é significativa. É uma tecnologia superior, né? E ela não gasta tanto a energia. Ela, em média, ela vai ter uma economia em torno de 45%. Na primeira fase, foram substituídas as lâmpadas dos semáforos de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Rolândia, Apucarana, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e Araucária. Em Foz do Iguaçu, além de reduzir o consumo de energia, a ação praticamente eliminou os custos com a manutenção das estruturas. Por conta dos bons resultados nestes municípios e da popularização do uso de LEDs pela indústria, reduzindo o custo da tecnologia, as trocas estenderam-se depois a outros municípios do estado. De acordo com o gerente de implantação de semáforos da Secretaria Municipal de Trânsito, a CETRAN, Maurício Romani, a economia do consumo de energia tem sido de 77%, recursos que podem ser aplicados em outros serviços públicos. Aproximadamente um terço dos semáforos de Foz do Iguaçu, que correspondem a 114 unidades, recebeu 443 lâmpadas de LED no projeto. O engenheiro do Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, Fostrans, Ali Safadi, fala dos benefícios da nova iluminação. É com relação à manutenção. Nós temos uma dificuldade muito grande nas lâmpadas convencionais relacionada à queima das lâmpadas, né? Já o sistema LED, não, nós não temos tanto esse problema. Ela tem uma vida útil muito maior, né? E além também de ser muito mais eficiente. E a eficiência do LED, ele tem uma luminosidade muito maior, né? E em locais onde você tem uma incidência também solar muito grande, o LED, ele tem uma eficiência maior também de visibilidade. Isso facilita muito a comunicação com os motoristas e os usuários da via. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.